Lamentos estendidos em ti, as que a saudade acorda a gente. Tem dias que um sonho a gente invade. Tem dias que se diz eu não me imponho. Tem dias que se impõe sobre o presente. Tem dias de correr atrás do sonho. Tem dias que a alma é de passarinho. Tem dias que o corpo é de condor. Tem dias de ver só o que passou. Tem dias de lembrar de antigo ninho. Tem dias que se acorda com saudade. Tem dias que a saudade acorda a gente. Tem dias que um sonho a gente invade. De condor, tem dias de ver só o que passou. Tem dias de lembrar de antigo ninho. Tem dias que se acorda com saudade. Tem dias que a saudade acorda a gente. Tem dias que um sonho a gente invade. Tem dias que se diz eu não me imponho. Tem dias que se impõe sobre o presente. Tem dias de correr atrás do sonho. Tem dias de correr atrás.